Então coloquei para gravar, estou aqui com a Fabielle, hoje é dia 9 de maio e a gente vai conversar um pouquinho então sobre o seu processo de criação artístico e sobre a sua experiência de montação, né, ao longo desse tempo. Para começar, Fabielle, eu queria te perguntar como que você se coloca dentro dessa expressão artística, assim, se você se afirma como transformista, como drag, como que você... Transformista. Uhum. E desde quando que você percebe esse desejo de se montar, né, numa expressão artística? Você tem alguma memória, alguma lembrança? Olha, acho que desde que eu tive conhecimento por eu ser uma mulher trans, né, uhum, já é uma montaria do dia a dia, né? Acho que naqueles grandes programas do Silvio Santos, de shows de calouros, sim, né? Tinha aquelas grandes transformistas, Marcinha do Corinto, sim, toda aquela gente, né, daquela época. Então ali já começou meu desejo de me montar. Sempre gostei de brincar na frente do espelho quando era pequeno. Sim, quem nunca botou uma toalha nunca na cabeça e começou a dublar a música do momento da época, né? Eu só não vou dizer a música da época, senão vai entregar a minha idade. A louca! Então você percebe já desde a infância, assim, das brincadeiras de infância. Desde sempre, não. E quando que você, quando e como que você percebe que essa você se tornou artista transformista de fato? Quando você entrou para esse meio artístico? Eu acho que realmente se torna uma artista de fato, acho que quando as pessoas começam a, fora dos palcos, identificar a personagem contigo mesma, né? Uhum. Quando elas já começam a ver a Fabielle Klimberg fora dos palcos, a reconhecer quem é a Fabielle, né? Sim. Quando não tá atuando, diz, ai, tu que é a Fabielle, ai, olha lá, tua dublagem é melhor que aquela ali. Ela começa a fazer comparações, às vezes inúteis, uhum, mas começam, né? E realmente eu comecei a me sentir artista quando antigamente dava, né, pra levar como um trabalho e tu começa a tirar o sustento dali, uhum, que antigamente dava. Antigamente quando, mais ou menos? 10, 15 anos atrás. Uhum. Aí dá. Muito sustentei a mim e a minha família com o dinheiro dos shows. Fazia 5, 6 shows num dia, uhum, durante o final de semana, uns 10 no final de semana. Caramba! Era bem... Era bom. Não só em boates gays, mas como em eventos, entendeu? Antigamente os galetos dançantes, que nós chamávamos, né? Aqueles bailes de comunidade, de bairro, entendeu? Ah, tinha que arrecadar dinheiro pra uma tal comunidade, eles chamavam a gente pra fazer animação. Ah. Aí sim, você vê que realmente eu estava me tornando uma artista. Aham. E você tem alguma lembrança da primeira vez que você se apresentou num palco, assim, pra um público, e foi pra além do espelho? Tem uma história muito engraçada, às vezes eu falo, e as pessoas não acreditam, mas tá gravado. Uhum. No segundo ano, segundo grau, na nossa época era segundo grau, né? Sim. No colégio nós tínhamos o curso do colégio técnico, que era técnicas comerciais, que nem existe mais. Eu acho que não existe mais. E ali o professor, ele pediu pra gente fazer um videozinho do tempo da câmera, do videocassete. 99, isso, tá, gente? 1999, isso é 24 anos atrás. Uh-huh. Um vídeo do que a gente queria ser daqui a 10 anos. Uh-huh. Ah, um escolheu ser médico, outro escolheu trabalhar com jornalismo, outro escolheu ser vendedor de carro, outro escolheu... Eu não me lembro direito. Uh-huh. E eu escolhi ser performance de uh-huh boate, fazer show, porque uh-huh todos os meus colegas sabiam que eu gostava, né? Porque já no segundo grau eu já era uma mulher trans. Uhum. Então eu já frequentava as boates, sim, então eu ficava maravilhada. Falava pra eles, pra lá, e eles ficavam. E nisso a gente fez um vídeo e o professor achou uma sacada de fazer. Porque daí a gente fez assim, ó. O que a gente queria ser? A gente falava no vídeo o que a gente queria ser antes. E depois a gente gravou os 10 anos depois. Ai, que legal! Aí cada um gravou já na sua profissão. E cada take dessa profissão era eu mandando um convite pra um show na boate que eu ia estrear. Ai, que massa! Isso em 99. É. Entendeu? Isso já era um prenúncio que ia ser a Fabielle Klimberg artística depois. E foi quanto tempo depois que a Fabielle... Eu comecei em 99 mesmo, o primeiro 99. Show foi em 99. Depois dessa experiência? Sim. Depois dessa experiência. Ai, que barro. Uhum. Tu viu? Daí foi o meu primeiro show na boate. Sabia. Isso é adolescência ainda, né? Eu tinha 18 anos. Aham. Uhum. Já sabia. Eu sou... Signo de áreas, né, querida? Então, uhum. Eu acredito muito, eu sou muito determinada naquilo que... Então, não é fogo de palha. Uhum. Então, eu sou muito incisiva daquilo que eu queria. Seu desejo. Mas eu nunca impôs nada. Apesar de ser ariana, eu sempre esperei o tempo certo das coisas. Uhum. Mas seja foita e tal. E eu sempre... Nunca quis impor. Eu sempre quis que as pessoas entendessem e respeitassem o que eu quisesse. Aham. Uhum. Suas escolhas. É, as minhas escolhas. Uhum. Entendeu? Diferente de hoje que às vezes a gente tem que impor. Entendeu? Eu já parto do que a gente tem que mostrar para as pessoas o outro lado, né? Uhum. Sair da bolha, que nem a gente faz, a gente pede para as pessoas saírem da bolha. E às vezes a gente não sai da bolha também, porque a gente vive numa bolha. Uhum. Então a gente tem que mostrar aquilo que é novo, explicar. Então eu sempre escolhi esse caminho. Entendeu? Então minha família super aceitou de boa, tanto que acho que a primeira a levar a mãe num show de transformista drag foi eu, uhum. em 2003. Minha mãe foi. Logo no início. No início, minha mãe foi. Entendeu? Então, são coisas que hoje em dia as pessoas têm, algumas drags têm tido como, ai, a minha mãe, ela não é pioneira, gente, eu já fazia isso antes. A diferença é que nunca foi registrado, não tinha rede social. É. Então foi assim o processo. E eu ia te perguntar, e quando você brincava de fazer essas performances em casa na infância, era tranquilo também para seus pais? Acho que a primeira performance que a gente fez quando era criança era imitar a Xuxa, né? Sim. E eu tenho outro irmão que é gay e ele é mais velho. Uhum. Então, eu nunca podia ser a Xuxa, tinha que ser as Paquitas, senão eu apanhava, era uma... Era uma disputa, uma briga pra ser a Xuxa. Era, trauma pra ser a Xuxa. Não, mas era tranquilo, assim, porque meu pai não conviveu com a gente. Aham. Ele sempre foi... Aí minha mãe trabalhava sempre, tinha meu irmão mais velho que cuidava também da gente, mas era tranquilo, como eu te falei, eu nunca impus nada, tudo foi acontecendo naturalmente. Aham. Eu fui tranquilo nessa parte. E aí, eu queria saber se além de Fabielle Klimberg, já houve ou existem outras expressões transformistas? Em algum momento, atualmente? Tem a Fabielle Caricata. Aham. Que apresenta os shows, né? A Fabielle que é apresentadora. Aham. Já teve a Fabielle Bate-Cabelo. Uhum. Já teve todos os gêneros. Uhum. A Fabielle mais andrógina em festas de Halloween. Uhum. Fazendo aquelas montarias. Eu mais via do último Halloween. Entendeu? Aquelas coisas mais psicodélicas, assim. Tem, acho que a gente que é artista, a gente transita em todos os submundos do transformismo. Sim. Né? Então a gente pega um pouquinho de cada, porque são referências. Sim. Que nem eu digo, a gente nunca sabe tudo. A gente nunca sabe o suficiente. Porque a gente tá sempre em eterno aprendizado e eterna evolução, né? Até o RuPaul's Drag Races nascer, a gente tava estabilizada num tipo de movimento. Uhum. Depois do RuPaul's Drag Races, graças a Deus, eu amo esse reality, ele deu outros ares, outra cara pro movimento, o próprio transformismo, que eu digo transformismo porque ele engloba tudo, né? Porque dentro do mundo transformista engloba tudo, tudo, tudo. Inclusive drag queen, drag king. Drag king, né? Andrógeno, clubber, tudo, tudo que tu imagina. Uh-huh. E eu permeio e eu gosto de me desafiar. Sim. Não ficar só na, ah, a Fabielle, considerada a melhor dublagem do Rio Grande do Sul, vai ali, duble e deu. Não, eu gosto de fazer outras coisas. Uh-huh. Por isso que na Lejardin eu gosto, porque todo mês tem um tema, daí todo mês tem que fazer uma coisa diferente. Sim. E é uma escola, isso nos permite a ter um leque de opções. Uhum. Não, ah, eu não vou chamar a Fabielle porque a Fabielle não sabe fazer drag. Ah, eu não vou chamar a Fabielle porque a Fabielle não sabe fazer um gênero mais diferente, fazer uma coisa mais diferente do gênero dela, que é só dublar. Não, a Fabielle faz show de samba, a Fabielle faz música brasileira, a Fabielle faz tudo. Sim. Tanto que eu sou sambista, sou madrinha de bateria de escola de samba. Fotos, sou a primeira mulher trans a ser madrinha de bateria de uma escola de samba em Porto Alegre. Abri portas para outras pessoas que hoje também estão aí, né? Sim. Não fui a primeira trans a estar à frente de uma bateria. Isso foi a Cristine Bastos, quando ela foi rainha do carnaval de Porto Alegre, lá em 2004, 2005. Uhum. Aí ela saiu à frente, como ela era rainha do carnaval de Porto Alegre gay, ela saiu à frente da bateria, não como madrinha, como rainha do carnaval. Uhum. Eu, sim, sou a primeira madrinha trans do carnaval de Porto Alegre. E mesmo assim, a escola não me considera trans, eles deram de madrinha de bateria, sem rótulo. Uhum. Entendeu? Então, eu permeio todos os lados, eu me autodesafio. E aí seria, aí você enxerga a Fabielle atravessando esses diferentes mundos, mas é a partir desse lugar da expressão artística da Fabielle que você vai atravessando esses mundos. Isso, porque como eu falei, a gente mesmo vive numa bolha. Uhum. Então a gente tem que furar aquela bolha. Mesmo no meio artístico, né? Mesmo justamente. No meio artístico, você entendeu? Sim. Porque na questão do financeiro, de trabalhar, quem é que vai chamar a Fabielle só porque ela dubla? Eu vou chamar a Fabielle pra fazer show de samba. Eu vou chamar a Fabielle que ela apresenta um show, ela faz um stand-up. Sim. Eu vou chamar a Fabielle porque ela faz um show de drag também, sabe, fazer um show de drag. Eu vou chamar a Fabielle porque essa festa se encaixa com isso, com aquilo. A Halloween eu vou chamar a Fabielle porque ela se encaixa também. Então eu não posso ficar só naquilo. Porque antigamente as artistas se focavam só nisso, né? Só num estilo. Uhum. Claro que vai sobressair um estilo só. Uhum. Entendeu? Tem grandes artistas aí, como as drags caricatas, a Lolita, entendeu? Uhum. A Charlene, que é uma drag caçando calabouço. Uhum. Que são referências, né? Sim. E a gente vai pegando um pouquinho de cada. A gente aprende com as mais antigas e se recicla com as novas. Nossa, legal. Entendeu? Uhum. Por isso que eu sempre digo, a gente nunca sabe nada. Uhum. E depois que veio o RuPaul's Drag Race, eu sempre digo pras novas, que das, ah, sabe que tem referência na dublagem, ah, é porque te admiro, eu digo, não, assim como vocês aprendem, eu aprendo com vocês. Muita coisa pega de você. Uhum. A questão, porque no nosso tempo, eu já digo, porque eu vou fazer 25 anos ano que vem de noite, uhum. de Fabielle Klimberg da noite, uhum. entendeu? Então, naquela época, no começo, não tinha nada que tem agora. Sim, era uma outra cena. Nada, nada. Uns cílios eram um inferno. Inferno. Hoje tu tem o que tu quiser. Uhum. Uns cílios não tinha. Uma pistola de cola quente era de difícil acesso. Uhum. Entendeu? Então a gente ia se moldando com o que tinha. Sim. Aí com as novas a gente vai aprendendo a manusear com o que tá vindo, entendeu? Então é, a gente tá sempre em constante evolução. Uhum. Não posso ficar parada. Ficar parada cai no ostracismo, como grandes artistas que não se apresentam hoje mais, porque acharam que sabiam tudo e pararam. Aham. Mas não é assim. Aham. Ai, porque eu tenho nome, porque eu faço show, não sei quantos anos. Tu pode fazer show há 57 anos, mas se tu não te reciclar, se tu não te atualizar, aham. se tu não ter o carisma e a humildade de saber que tu tem que evoluir, não vai pra lugar. Aham. E eu queria também te perguntar, como que você descreveria essa expressão artística da Fabielle Klimberg? Ah, eu acho que a Fabielle é multimídia, a Fabielle é mil e uma utilidades. Ela é artista. Multimídia é maravilhoso. Ela é artista. Entendeu? Eu vou fazer, claro, o que me fizer bem. O que eu me sentir bem a fazer. E o que tiver ao alcance que a pessoa me contratar. Ah, eu quero um show que tu seja uma boneca, tá? Você é uma boneca. Eu quero um show que seja um coelho, você é um coelho. Entendeu? Se eu me sentir à vontade de fazer aquilo, se estiver dentro do contexto que eu possa criar, que eu possa elaborar, que eu estiver livre para criar e elaborar dentro do meu conceito. O que eu acho que aquele coelho vai ser a cara da Fabiele Kinder. Sim. Entendeu? É uma coisa jogada no ar, assim. Mesmo que me contraste, tipo, assim, uma porta. Você é a porta de acordo com o que eu acho que vai ser a Fabiele, a porta Fabiele Klinger. Então, essa a Fabiele, ela também vai se transformando a partir camaleoa, das propostas. Camaleoa. Sim, que outras palavras? Uma camaleoa, uma... como é que chama? Ai, eu não posso ficar parada, eu tenho que tá sempre em transformação, uma borboleta, uma mariposa, uma libélula, entendeu? Tá sempre me transformando, sempre fazendo alguma coisa nova. Que lindo, entendeu? Isso. Eu não gosto de ficar... Isso que nem Castanha. O Castanha acho que é o artista mais antigo vivo que nós temos, que se adapta com a realidade. Sim. Entendeu? Tudo que tu pedir que ele fizer, ele vai fazer com maestria. Mesmo sendo caricato. Não é chegar ali só fazer uma caricatice dele. Não. Ele é gênio por isso. Ele pensa em tudo, tudo, tudo. Tudo, tudo. Ele é gênio. Pra mim, é o artista. Conversando com ele, ele comentou sobre isso mesmo, de que ele não fica repetindo números. Ele tem milhões de números, milhões. Ele é a única pessoa que consegue fazer uma música da atualidade com maestria, fazendo a gente rir, como uma música da antiguidade. Isso aí é foda, entendeu? É uma coisa que só ele tem. Entendeu? É só ele tem. E ele é uma inspiração pra você? E tem outras artistas? Sim, começo, lógico, são inspiração. Lógico. Eu tive uma sorte muito grande de conhecer três grandes artistas negras, graças a Deus. Então, sempre muito bem servida de representatividade. A gente fala tanto de representatividade, tanto de cor, né? Sim. Que eram as Black Divas, não sei se eu ouvi falar. Aqui de Porto Alegre? Porto Alegre. Que era a Yassana, que é considerada a melhor Black, que é a melhor do Black. Yassana. Yassana Maquia. Ai, então eu conheci ela, deixa eu ver, eu tinha 14 anos. Uau. Há quase 30 anos. Que eu entrei numa boate com 14 anos. E a primeira vez que eu vi ela dublando, ela tava dublando License to Kill, aquela que eu faço do show do tiro, que eu faço com Mara, que é do 007. E comecei a chorar. Porque eu pensei que era ela que tava cantando. Porque eu já fazia aquilo antes, mas eu nunca tive a oportunidade de ver alguém dublando. Sim. E aquilo tomou conta de uma emoção tão grande que ela dublava e eu chorava. Eu chorava, assim. E pra mim, é aquilo que eu quero fazer. Isso eu quero fazer. E aqui estou, né? E aqui está. E nisso, elas andavam sempre três juntas. A Lilian Bates, a Luandre De Manieli e aí a Yassana Makeba. Eu ainda não tinha ouvido falar delas. Sim. Como que são as Black Divas. As Black Divas. Eu já ouvi falar das The New Black Panthers, que era dos anos 80, e esse grupo era dos anos 2000? 90 e 2000. 90 e 2000. E daí eu comecei a participar do Black Divas a partir do ano 2000. Ai, que bafo, tu fez parte, então. Comecei a fazer parte, porque elas eram quatro. Sim, eram três, aí a Sana, a Luandra e a Linda, e comigo ficou quatro. Você trabalhou com elas por quantos anos? Né, que a gente trabalha, cada uma teve sua vida pessoal e se afastaram. Inclusive, o ano que vem, nos 25 anos de palco, eu quero trazer elas. Continuam se conversando. Mas, óbvio, não. A gente virou amigas íntimas. A Luandre, que hoje é o Luciano, ele é o carnavalesco do Estado Maior da Restinga, que ganhou esse ano, inclusive. Ele é meu padrinho de religião. Né? Então, e a Lili e a Sana. Então, a Yasane eu peguei a dublagem, a Lilian eu peguei os trejeitos, que ninguém tinha os trejeitos igual o da Lilian. E da Luandra elegância, porque ela era costureira, sempre foi costureira. Uhum. Então aquela elegância, de sempre estar bem vestida, de sempre estar impecável quando subir em cima do palco. E eu juntei esses três ingredientes para fazer a Fabielle Clean. Sabe quando pega uma qualidade de cada uma, tenta... Não que eu roubei, não roubei. Aprendeu, né? Entendeu? Né? Tanto que no ano de 2013 eu ganhei o Big Show, que era um Big Brother, era o... Tem agora o que passou o The Queens. The Queens, Ele era maior que o The Queens. Porque ele eram 10 artistas e cada semana saía uma. Uau, e era no Vitrô também? Que, sim, era que nem o Big Brother. Então tinha uma semana pra se preparar. Meu Deus. Aí a Suzy me convidou, eu ganhei o segundo, a segunda edição. Que legal. Até então ninguém conhecia muito. Que ano que foi isso? 2003. 2003. Faz 20 anos. Você já estava trabalhando com esse grupo? Esse grupo já. Aí, inclusive, deixa eu contar essa historinha. A gente fazia muito show nas paradas gays também. As gurias faziam alternativos assim, show. A gente fazia muito escola de samba. Fazia de pai de santo, fazia de religião. Eles convidavam os terreiros, a gente ia lá, fazia nas festas, que fazia pra arrecadar casas, pra arrecadar fundo pra casa, pras festas e tal. Em 2003, eu entrei, a Suzy me convidou e eu conversei com as três. Eu disse, gurias, eu vou entrar no Big Show e eu quero homenagear vocês. Eu ficando ou não, eu quero fazer muitos serviços que vocês fizeram, se vocês me permitem, pra uma forma de homenagear e vocês não serem esquecidos. E elas super concordaram. Aí, inclusive, daí comecei, fiz o Lalala, o primeiro show, que a música da Lilian, que a Lilian fazia. Aí, como eu sou muito fã da Whitney também, dei, coloquei umas da Whitney no meio. Aí depois fiz uma música da Whitney. E toda semana tinha o anjo, o melhor da noite, ganhava o anjo, e tu não era escolhido pra sair. Porque o público tinha que escolher alguém pra sair. Aí eu era anjo quase toda semana, né? Só nas duas primeiras semanas que não. Aí tava rolando uma massa, assim, curso, tá, enfim. As formações de grupo. Não, isso. Uma máfia do próprio... Aí, tu vi que tava beneficiando a pessoa. Uma especificamente. Aí, duas semanas depois, aquela pessoa que a gente tinha suspeita que tá sendo beneficiada ganhou um anjo. E nós. Na terceira semana, eu lancei o show do tiro. Ganhei. Fiquei sendo aplaudido 5 minutos de pé depois do show. No quinto show, eu fiz a música Superwoman, que era eu e mais duas, só que ninguém conhecia. Eu chamei a Lilia e a Luandra pra entrar. A Lilia e a Luandra pra entrar comigo, que eram Black Divas. E convidei a Sana pra assistir. Que a gente entrava de freira, e depois eu entrava dublando, entrava as duas de novo, blá blá. E aí tiravam ou ficavam? Tirava. Só que ninguém conhecia a música, que é Super Roma, que é Gladys Knight, Patti LaBelle e Johnny Warwick. E aí entra eu, que era a principal, Gladys Knight, só que ninguém via, que daqui a pouco entrava uma de um lado, e daqui a pouco entrava a outra do outro. Aí o bote foi abaixo, entendeu? Aí dali em diante a gente começou uniu mais o grupo de novo, fomos chamados em vários eventos, tal, tal, tal. Mas daí, como é a vida, cada um seguiu o seu As coisas têm seus momentos, né? E eu segui o meu e continuo, porque eu gosto, né? Não é mais o meu ganha-pão, até porque tá morrendo de fome, que não tem tanto trabalho assim, né? Porque acho que pra te viver aqui, principalmente no sul, não tem como. A não ser que trabalho de carteira assinada, como a nossa maravilhosa Suzy, que há 20 anos trabalha de carteira assinada, né, que ela tá ali direitinho. Mas também não sei se eu conseguiria, tá? Mas eu faço porque eu gosto. Claro que é bom ganhar o cachê. Mas os vestidos que eu faço não descacharam cobre. Claro que depois eu vou usando várias vezes até tirar o valor. Sim. Mas eu faço porque eu gosto mesmo. Sim. Ah, é muito, muito bom te ouvir, assim, até perdi o fio da meada. As meadas. A outra questão, a gente até já falou alguma coisinha sobre ela, sobre o termo drag queen. Quando que você percebe esse termo chegando E sobre essa mudança na cena, você chegou a comentar que percebeu, né, uma mudança na cena. É que no meu tempo, a drag queen, no começo da minha carreira, 2000. Era muito mais caricata. Depois do Big Show, veio o Top Drag. Começou com a Verônica de São Paulo. Que daí era uma drag mais próxima da feminilidade. De mostrar corpo, um corpo mais curvilíneo, entendeu? Uma coisa não tão caricata, porque a drag queen era ligada ao termo caricato. Sim. Aquela coisa mais oba-oba, assim, entendeu? Tipo, as pessoas ricas, umas pessoas mais escrachadas. Sim. Esse era o termo drag queen daquele período. Minha época, 2000 entendeu? Ali. 2000. Do meu. Da minha vivência. Sim. Depois do Drag Race, esse programa, isso começou. A gente começou a ver com outros olhos. Não, drag queen não é só isso. Isso, quando ela chegou assim pra vocês, foi em que ano mais ou menos? Você tem memória? Tu sabe que o RuPaul, eu não me lembro, foi 2013, se não me engano, 2014, eu não me lembro. Foi chegando. Acho que foi 2010 o primeiro. O período que você teve o contato com ele foi. Com quem? Com o programa, isso. O programa eu fui assistir. Depois, acho que uns 5, 6 anos atrás. Com a Netflix, tudo e tal. Que foi também quando começaram as festas aqui em Porto Alegre. Isso. Que daí eu comecei a assistir as temporadas. Acho que todo mundo, da função da Netflix, né? Sim. Porque aparecia só na Netflix ou nos canais lá dos Estados Unidos. Sim, né? Sim. Isso foi antes da Netflix. Sim. Mas teve toda a visibilidade depois da Netflix. Aí sim, eu olhei de todos, virei fã, agora tirou da Netflix. Agora tem que catar. Ele que vê. Aquele programa não mostra só o artista, mostra o que tem atrás do artista. Sim. As dores e as vivências de cada pessoa, né? A gente julga uma coisa, olha aquilo, mas são histórias de vidas particulares, singulares. Sim. São processos de criação diferentes. Diferentíssimas. Viam pessoas que fora do personagem não nem falavam, que eram completamente introspectivas. Sim. Que se montavam, viravam outras pessoas. Entendeu? E nós temos esse caso aqui, que é a Charlene, né? Tu olha o Charles mal abre a boca. A Charlene já não é assim. Eu tenho o privilégio de ter convivido com o Charles e com a Charlene, né? Então eu sei muito bem essa diferença. Então, através do RuPaul, a gente vê várias ramificações e vê como o termo drag mudou. Até ali, o termo drag deu uma evoluída. Entendeu? Ele começou a ficar mais transformista. Daí a gente viu que o termo drag agregava tudo. Porque era uma manifestação cultural que agregava tudo que era cultura. Tudo que era tipo de montaria. Assim como você entende o transformismo. Como eu entendo o transformismo. Acho de se transformar, né? Em quem tu quer que seja. Então, aquele programa foi fundamental para a evolução disso. Foi fundamental. Eu acho que foi a partir daí que eu comecei a olhar com outros olhos. Eu sempre vou evoluindo. Sim. Como a gente diz, eu odeio o RuPaul, eu não gosto daquele programa. Eu digo, mas tu já viu? Eu te pergunto, eu nunca vi, nem vou ver. Tu não pode ter uma opinião de algo que tu não viu. Sim. Eu sempre digo, pra mim dizer assim, eu odeio, ou eu não gosto, eu vou ver primeiro. Sim. Cara, não sei que seja um artista, uma coisa que eu não gosto da pessoa, eu não vou ver daí mesmo. Determinado tema, determinado assunto, não vou olhar mesmo. Mas ali abri meus olhos mesmo, sobre o universo. Transformismo, universo do mundo, dessa faceta da cultural da drag queen. E como funciona pra você essa relação entre o seu pessoal e a sua expressão artística? Você percebe alguma comunicação entre elas ou são absolutamente diferentes? Como que acontece essa relação entre as duas Fabielles? É que eu acho que gente tá no palco, é o nosso ego, né? É uma extensão da gente. Não tem como separar. Aham. Tu entendeu? Aham. Porque é o teu sentimento que tá ali. Aham. Né? É tu se dando pra aquilo. Eu acho que a gente não tem como separar. Aham. Não tem como desligar. Uhum. É a ligação, porque é tu que vai dar a vida. Uhum. Por mais que seja, é tu que tá ali, né? Aham. Tu tá, claro que tá criando personagem, mas no fundo do personagem, tu... somente na... Né, que a gente, diferente de ser ator ou atriz, que tá representando uma coisa Sim. ali. Uhum. Mas na hora de tu dublar, de tu fazer a música, é a pessoa, é o teu sentimento, é o teu superego. Tu te monta pra colocar pra fora o teu ego, né? Uhum. Tudo aquilo que tu quer, que as pessoas te admirem, que as pessoas te aplaudam. Uhum. Então tu vai colocar tua imponência, tua prepotência, entendeu? A tua energia naquilo. Mas você sente então uma diferença de energia quando você tá no palco e fora do palco? Sim. São energias diferentes. Você tem que saber canalizar essas energias e separar essas energias. A prepotência, a soberba de estar ali, de encantar, Sim. de saber que as pessoas estão ali pra te aplaudir. Não pode ser a mesma energia de quando tu sair dali. Tu tem que ter a humildade de agradecer os aplausos. Uhum. A humildade de perguntar como é que tava, se foi legal. De receber as críticas, entendeu? De pegar aquelas críticas. Ah, eu acho que eu podia ter melhorado isso. Ah, então tá, da próxima vez. Vou me ligar nisso. Pra aprimorar daí. Aprimorar. Não, por exemplo, ah, fica melhor se sobe lá no palco e faz. Eu já fui assim. Então eu já tenho muito cuidado com isso, mas ao mesmo tempo tu tem que saber perceber o que, que é crítica e o que é hate. Aham, tem uma diferença. Bastante, tá? Então, quando a gente já, tá há anos, como eu, a gente vai fazer 25 anos. Ano, né? Esse tem, ano? O ano que vem, ano 25, que vem faz 25. 24. Aham. Ganha uma bagagem, um olhar diferente. Sim. Do, como eu te falei no começo, tudo vai evoluindo. Sim. E tudo que tá hoje era diferente há 10 anos atrás. Aham. Então, eu vivenci isso há 3 décadas. Sim. Eu peguei 3 estágios de transformação. Aham. Da noite, do cenário, mexendo castanho. Sim. Entendeu? Então, por isso que a gente convida a gente, eu sou convidada para ser jurada, lá. As pessoas atuais não entendem. Ah, porque tu escolheu, lá, lá, porque é fulana. Eu tive muito hate nesse concurso de Queens, das drags, porque a gente estava favorecendo uma. Não tem favorecimento. Ah, tem que comprar. Amor, ninguém comprou nós. A gente pagou para estar ali, porque a gente ajudou a patrocinar o concurso. Então, ninguém ajudou ninguém, ninguém favoreceu ninguém. Mereceu quem tinha que ganhar, passava quem merecia que tinha que passar. Eu não votava nas mesas que a outra, porque ela tinha uma visão, eu tinha a outra, eu respeitava. Então começa a ter um olhar mais crítico, começa a ter um olhar mais cuidadoso com as coisas. As pessoas não percebem isso, mas tu mesma começa a te lapidar. Sim. Então acho que essa é a energia que a gente cuida pra ter em cima do palco, a gente não tem aquela mesma energia fora, saiu dali, aquela energia ficou lá, a energia que foi dada se consumiu no ar, ficou e era isso, é o que a gente ofereceu. E deixa eu te perguntar, se você percebe ou se você sente que de alguma forma a sua experiência como artista transformista produz algum deslocamento na sua vida cotidiana? Claro! Em que sentido? Gente, eu acho que a forma de como tu tá na noite, antigamente, principalmente, tu tinha uma visão das pessoas. Aham. começa a ter percepções de coisas que tu traz pra tua vida. De tratamento, se tu trata o teu público com carinho e educação, por que tu não vai tratar a tua família com carinho e educação? Sim. Se tu acolhe aquelas pessoas que gostam do teu trabalho, por que tu não vai acolher as pessoas da tua família que gostam de ti? Porque a gente tem aquele tipo, ah, minha família, ela trata com desdém, né? Isso me moldou bastante no sentido. Eu digo, não, peraí, minha família, eu tenho que tratar melhor com meus amigos, as pessoas que estão comigo. Tu começa a ficar mais seletiva, que tu vê realmente quem é teu amigo, quem é teu colega de trabalho, quem são os conhecidos, quem são os admiradores do teu trabalho. Tu começa a separar. Entendeu? Então isso tu traz na vida artística pra tua vida pessoal. Um cuidado das relações. Tu tem uma percepção muito, um feeling muito grande com isso. Ele consegue direitinho separar quem é quem dentro do teu nicho de relacionamento. Uhum. Isso à noite te traz uma percepção maravilhosa. Uhum. É, ó, assim, ó, te dá um tiro. Isso foi pra você, foi grande. Já no início da sua carreira ou ao longo do tempo? Ao longo do tempo. Então, tu vai te lapidando. Eu sempre digo, é muito fácil tu fazer sucesso. Tu ser a drag do momento do ano que vem. Uhum. Tu pode esquecer de ti. Uhum. Por isso que tu tem que fazer coisas que marquem a vida das pessoas. Que tu. Que a casa vai te. Vai anunciar, a Fabielle vai estar aqui hoje. E pessoas vão lá, não precisa de duas, três, mas que vão lá pra te assistir por causa que eu criei uma. Uma memória afetiva. Aham. Uhum. Tem que criar essa memória afetiva em alguém. No meu, agora no meu aniversário, meus 24 anos de Fabielle, foi um casal de amigos meus que eles se conheceram num show, né? Uhum. Dublando o Ethan, há 20 anos atrás. E eles casaram, e eles, nós estamos aqui por causa disso. Que lindo. Porque há 20 anos atrás nós nos conhecemos aqui no Vitrô, tu dublando o Ethan. Que lindo. E isso criou uma memória afetiva muito grande na gente. Eu já fui fazer show em casamentos gays, que as pessoas me convidaram por isso, que me viram dublando certa música, que criou aquela memória afetiva nelas, e elas me chamaram por isso. Uhum. Então tu tem que criar isso. Uhum. Entendeu? Com as pessoas. E é isso que leva pra tua vida. Uhum. Porque a pandemia também teve aí pra mostrar isso, quem realmente era teu amigo e quem não era. Sim. Quem realmente se importava, quem dividia o meio limão e quatro limão contigo. Uhum. Então a gente aprendeu muito, muita coisa. Uhum. Mas a vida é isso, é louca, né? A gente vai aprendendo com o tempo, quando a gente é nova. Se eu tiver essa cabeça que eu tenho agora no começo, Deus me livre. É o desejo de todas, né? Isso que as novinhas que estão começando, elas têm que saber que a gente não está criticando elas. Uhum. A gente tá dando elas a oportunidade que nós não tivemos de alguém pegar e dizer isso. Uhum. É aquela diferença que você falou, né? Da crítica e do hate. São coisas diferentes. Porque eu não vou tombar e não vou tirar o lugar de uma novinha. Eu não consigo. Uhum. A Fabielle já tá escrevendo. Uhum. Né? Sim. Então por que que eu vou derrubar uma novinha? Não, eu quero mais é que a gente ocupe todos os espaços, a gente esteja em todos os lugares. Como sou carnavalesca, eu tenho um grupo de drags que saem comigo na minha escola de samba. Elas nunca tinham saído. E elas que legal, amaram. Que legal. E elas saem comigo todo ano no carro. O carro, meu carro, tem um carro que é só meu, hoje eu boto todas elas. Gurias, bam, brum. Que legal. Eu realizei elas. Nunca chegaram, nunca tiveram a oportunidade de conhecer alguém no carnaval para elas estarem, elas tinham vontade. Uhum. Então eu dei essa oportunidade. A gente vai trazer abrindo. Junto, né? Sim, né? Como eu digo, a gente tem que ocupar todos os lugares, não uma só, todas juntas. Sim. Então, onde uma, onde uma tá lá em cima, vamos levantar as outras. Uh-huh. Não afundar. Uh-huh. E eu não sou assim. Uh-huh. Eu sou. Eu preciso dizer que sou muito boa até demais, né? até é demais. Porque a Sandy já que é muito boazinha. Teu coração é muito bom. Essas pessoas cagam. Eu digo assim, eu não vou estar gastando minha energia em coisas que não são da minha vida particular. Uh-huh. Você separa muito bem a Fabielle da boate e a Fabielle do Titi. Uh-huh. A Fabielle Klimber e a Fabielle de Oliveira Teixeira, né, da qual eu assumi uma postura, e a Fabielle Klimber que é outra. Sim. Então eu acho que eu não dependo de boate castanha. É uma mais, claro, é um trabalho, mas eu gasto muito mais do que... Uhum. Que ganha. Uhum. Então a gente tem que saber gastar com energia. Sim. Sim. Uhum. Então eu não falo. Tem coisa assim que eu me faço de louco. Eu morro de senhor. Mas também sou boa de briga, tá, querida? Precisando, tá ali. Tem que saber também se às vezes é necessário, né? Às vezes. Tem que dar uma amiga. É que eu sou muito ruim. Eu sou boa, mas sou muito ruim. Quando precisa. Eu sou péssima. Você, qual das duas Fabielles, ou uma ou outra, como que funciona? Eu escondo a Fabielle péssima, não deixo ela sair. Mas ela faz parte da expressão artística também? Não. Não. Não, você é maloqueira. Aham. Você é muito vileira, marginal. Então deixa ela ali. Mas ali. Traz quando precisa. Bem, eu, madeira. Eu queria te perguntar também se você já se sentiu em algum momento capaz de fazer coisas montada que você não faria desmontada como transformista. Ah, eu acho que não, porque eu sou tão cara de pau. Desmontada também. Uhum. Eu sou muito comunicativa. Então, acho que eu nunca usei a personagem. Uhum. Pra fazer coisas da qual eu, sem a personagem, não faria. Aham. Uhum. Não. Eu uso a personagem pra, como eu te falei desde o começo, pra transportar as pessoas pra outro mundo. Assim como eu me transporto pra outros mundos, uhum, eu estou dublando. Aham. Uhum. Eu me transporto pra outro mundo. Eu posso estar com o problema que for, eu posso estar com... coisas passadas, como eu já fui dublar com um parente, recente enterrado o parente, fui fazer show, vamos lá. Ah, difícil. Eu não nego meu compromisso, vou lá, faço meu compromisso. Eu sempre digo, a melhor pessoa do mundo, a maior pessoa do mundo que eu sinto falta é minha mãe, que é viva, graças a Deus. Mas eu sempre digo, se ela morrer, for enterrada de tarde, se tiver show de noite, eu vou lá e faço show. Uh-huh. Porque ela é isso que ela queria. Sim. Sim. Porque o respeito, que fala, mas tu não vai respeitar tua mãe, eu respeito em vida. Respeitar em vida. Não a pessoa morrer e começar a ter respeito depois que a pessoa morre. Se não tá vivo, tu não tem um pingo de respeito. Uhum. Não é respeito, amor. Então eu sempre, sempre. Então aquilo me alivia. A arte do transformismo, eu sempre digo, acho que me tira da marginalização. Uhum. Porque eu sou uma pessoa de vila, nasci em vila, né? Pobre, precária, tudo. Então, a gente tinha acesso a tudo que é ruim, né? Uhum. Então, acho que a arte do transformismo me deu aquela coisa boa, que eu precisava, aquele ânimo. Uhum. Da vida, que chega uma época da tua vida, tu não sabe o que tu vai fazer. Claro, hoje tem a internet, a gente lê muito, tem as redes sociais. Praticamente não se falava sobre isso. Sim. 20 anos, há 30 anos. Lá não se falava sobre isso. Não tinha estudos e coisas sobre isso. Então era muito mais difícil. E a música sempre me teletransportou. Eu digo que a Whitney me salvou. Porque eu escutava a Whitney, eu me teletransportava para outro mundo. Era incrível. Eu acreditava no problema que eu estava. Eu podia estar num momento de depressão, de ansiedade, que eu estava, porque naquela época eu não sabia que era depressão, eu não sabia que era ansiedade. Entendeu? Eu sempre fui uma pessoa que, depois de grande sabia que eu tinha déficit de atenção. Uhum. No colégio eu não conseguia parar quieta. Entendeu? Tanto que eu disse, não, deixa que eu leio, que se eu pedisse pra tu ler, eu não ia prestar atenção no que eu estava lendo. E eu não sabia, então escutar a Whitney e ficar imaginando que eu estava dublando ela, aquilo me tirava daquela realidade de uma tal maneira que as pessoas acham, sabe? É incrível, era uma magia que acontecia. Era uma magia. Teletransporte. E você imaginava que você dublava os artistas? Eu fantasiava isso mesmo antes de você começar a dublar mesmo. Anos. Uau. Cara, era uma magia assim, ó. É surreal. Eu falo, não tem a dimensão, não vai chorar. Sim. Incrível, assim, incrível. Era uma magia, eu escutava as músicas da Whitney, até antes do Guarda-Costas. Você escutava Whitney antes do filme Guarda-Costas. Né? O tempo só escutava música de negros da MTV ao sábado de manhã, que essa manhã toda de sábado era só clipes de artistas negros. Nem é do que eu tenho, 19. A MTV eu me lembro. Aí tinha um pouco mais antes. Aos sábados, a manhã toda, só dava clipes de cantores negros. Porque a MTV não dava oportunidade no horário especial. Então, ali passava Whitney, Tony Braxton. Em 2000? 2000, até antes. 95, tô falando 95. De 95. Tinha um número, MTV alguma coisa, depois eu vou descobrir. Aí era só a manhã inteira, então nós acordávamos de manhã cedo pra ficar a manhã toda. Aos sábados era sagrado, só pra ver todos os clipes. Cantores negros de representatividade no Rio Grande do Sul que estavam na moda naquela época. Estavam no topo. Então ali eu conheci todo o repertório R&B, que hoje até hoje eu dublo algumas músicas daquela época. Demais. Sabe, que eu conheci o Whitney. O tempo da fita cassete que nós tínhamos um toca-fita que andava com a gente, assim, pequenininho, que nós botava ali a pilha. E escutar. Eu tinha uma fita que a gente gravava dos rádios, as músicas, principalmente da Whitney. Na Antena 1 também dava muita música boa. Antena 1 de 1904, 1905. E nós gravávamos, botávamos, vamos gravar essa, bom, gravava. Demais ali. Isso, porque é uma outra relação com a própria música, né? Hoje em dia você digita ali o nome da música, te aparece. Ali não, e sempre saía a rádio, saía ali. E tinha que esperar sair pra conseguir ter a música. É, mas no final da música sempre saía Love Song. Mas só aquele fato de a gente ter que gravar, de botar aquele fone no ouvido de tele, era outra, por ser um. Teu espírito saía do corpo. Demais. Teletransportar. Era incrível. Não é pouca, então, a potência que te dá, assim, esse lugar. Te leva pra. A potência de te levar pra outro mundo. Até hoje eu tô. Às vezes eu tenho umas crises de ansiedade, muito pouco, assim. Porque acho que a crise de ansiedade tem muito a ver com a gente, né? Mas às vezes eu tenho, acordo no meio da noite e não consigo mais dormir, mesmo com sono, meu olho fechando, eu não consigo dormir, meu coração fica acelerado. Mas são muito de vez em quando, graças a Deus. Não precisa de remédio, não precisa de nada. Aí eu coloco as músicas mais antigas e vou escutando. Aí aquilo vai me acalmando. Daí, como eu digo, claro, meu espírito não teletransporta, como antigamente, porque eu não tinha aquela inocência que eu tinha. Porque a realidade da vida, o fato de ser travesti, de ser trans, tira um pouco da tua. Dessa tua inocência, dessa tua magia, que a vida por si só tira da gente. Entendeu? Claro que eu queria manter essa magia, mas não dá. Entendeu? Então, por isso que o palco é esse lugar de eu fazer acontecer essa magia. Então, essa relação de ser artista, então, vem já me acompanha, desde muito. Não é simplesmente subir ali e pronto. Processo. Acho que é um processo psicológico muito, muito grande, principalmente da minha parte. Entendeu? Não é tu ali se montar com teu. Claro que é legal, porque cada um vai ter a sua vivência, a sua energia. Dentro da sua montaria, dentro da sua. E essa é a minha energia. Antigamente quase todo mundo. Essa era a energia. De esquecer um pouco dos problemas e dentro da boate. Poder realizar tudo aquilo que tu queria. Eram dois mundos diferentes. Criar esse outro mundo. Era quase, eu digo que a minha vida era quase o labirinto de Fauno, o filme. Uhum. Que o labirinto de Fauno, na vida real da menina, era quase tudo preto e branco. E no mundo que ela imaginava, o labirinto que tinha ali, o Fauno, era tudo muito colorido. Uhum. Era tudo muito, né? Uhum. Era tudo muito místico, era tudo muito materno, era tudo muito amoroso. Uhum. Eu sempre digo que a minha comparação da vida, a minha comparação artística, é que nem o filme Labirinto de Fauno. Uhum. Claro, para termos assim, né? Você já assistiu esse filme? Sim, já assisti. Acho maravilhoso. Aquilo é. Barco, assim, fantástico, se tu olhar por outra ótica, assim. Uh-huh. Então, a vida da gente, a minha vida pelo menos é assim. Uh-huh. Naquela época também. Porque até pelo fato do preconceito ser muito maior, muito enraizado, não se falava, não se discutia preconceito, tanto racial quanto gênero. Assim. Uh-huh. 30 anos atrás, 25 anos atrás. Aham. Uhum. Uhum. Era mais duro do que hoje. Nossa! Meu Deus! E não tinha celular, tu ia na boate, a dona da boate dizia, ah, semana que vem tu tá aqui, tu ia fazer show pra mim, faz. Uhum. Não, se ligava, mas sabia que tinha compromisso de falar na semana. Caramba. Entendeu? Ninguém falava. Não tinha tanto marginal, na rua, tu podia sair a pé por tudo que é lugar, tu não era assaltado. Aham. Uhum. Era hostilizado, não apanhava, entendeu? A gente teve muitas evoluções significativas, maravilhosas. Acho que muitas coisas regrediram também. Uhum. A gente foi expulsa de Lamboa, se fosse travesti, sair, não dá pra sair de um ônibus. Uhum. Entendeu? São coisas que pegam da gente, assim, a gente vai transformando. Não que eu me transforme uma pessoa reativa. Eu nunca quis ser reativa. Uhum. Porque eu sabia que aquelas pessoas que me tiraram dentro do ônibus não eram pessoas da minha vida. Uhum. As pessoas que estavam da minha vida eram uma. Uhum. Que era minha família e meus amigos. E eles não eram assim. Uhum. Então aquilo me confortava, não me deixou indignada. Uhum. Então a arte é isso. É entrelaçar a tua vida real com esse mundo imaginário. E que produz algum tipo de transformação na vida real também, né? No caso da borboleta, que ser mil e uma utilidades lá do começo da nossa entrevista. Tudo é um feeling, tudo é uma deixa. Tudo que vai agregar pro teu personagem, pra tua energia e pra vida. Uh-huh. É? Que aí liga o personagem, nunca se desliga da pessoa real. Aham. Uhum. Tu vai levar pra vida. A vivência que e você teve vida lá. E da vida tu leva pro palco. Aham. Uhum. Uma troca. É um uhum. círculo. Aham. Uhum. Entendeu? Um ciclo. Mas que tu sabe realmente, tu tem que ter a capacidade de saber usar aquela energia na hora do palco e aquela energia fora. Uhum. Isso que se diferencia. Uhum. Porque é tudo uma coisa só. Embora seja necessário ter essa diferenciação. Tem que ter. Tem que ter. Porque tua cabeça tem que descansar, a tua mente tem que descansar. Uhum. A tua mente tem que descansar pra produzir. Uhum. Entendeu? Sim. Ela tem que ter um estímulo. Ela tem que ter um porquê. Ela tem que ter um. Vamos lá, vamos fazer. Ah, é isso que eu quero fazer. Às vezes tem que descansar. Recarregar a tua energia. Você está me entendendo? Sim, total. Acho que tô. Tá. E metáforas a gente vai se comunicando, vai se, mas né, é mais ou conectando. Menos isso. A minha experiência, tá? Eu não sei como é que realmente funciona das outras pessoas. Mas é sobre isso, é sobre a gente trocar, é isso que eu tô querendo ouvir, assim, também, sabe? A sua experiência. A minha experiência, eu tô falando de mim. E eu queria também te perguntar, deixa eu só ver se tá tudo bem pra você em relação ao tempo? Tá. Quanto tempo já tem? Deixa eu ver. 50 minutos. A conversa tá boa. Tá boa, tá fluindo, né? Até a gente já falou de coisas que vinham mais adiante, só vai fluindo, né? Ah, é que eu não tenho Mas é sobre isso. Eu não tenho. Eu não sou que nem dissertação, tem começo, meio e fim. Eu vou indo, vai indo lá do final, já pra vir pro começo. Mas então, nós eu duas. Não elaboro. Nós duas, porque você vai falando e eu também já vou te jogando coisas, né? Ah, eu não elaboro o começo. É sobre. Fim. Eu queria também te perguntar sobre a sua relação. Você já comentou alguma coisinha sobre isso? Eu queria te ouvir um pouco mais sobre como é a sua relação com outras artistas transformistas. É, e se você já participou de algum grupo que você comentou comigo, né? Se você puder falar um pouquinho mais sobre isso. É, Black Divas, que foram minhas grandes referências. Aham. Uhum. Né? Assim, além delas, tinham outras? Tinha. Nossa. Eu sempre fui muito privilegiada. Né? No mundo artístico, por ter grandes pessoas. Ai. Uma agonia. Ter conhecido grandes artistas, uh-huh, e ter feito relações fora do palco, uh-huh, com elas que viraram amigas íntimas, uh-huh, que eu tirei do palco e levei pra vida. Então, Luandre, Lilia e a Sana são minhas amigas, né? Minha casa, de se falar, de a gente se conversar. Você aceita água? Não, mas obrigada. E de como outras, como Castanha, como a falecida Dandara, Rangel, sou minha amiguíssima, que eu amo de paixão. Uh-huh. Amo até hoje, sinto. Tiveram em todos os momentos da vida dela, né? Porque ela, inclusive, fez show de 60 anos no aniversário da minha mãe. Eu dei pra minha mãe de presente o show dela. Uau. E ela, minha mãe adorava ela. Quando ela se apresentava, teve uma apresentação no centro e ela tava com muito medo. Ela disse, ai, a gente fala de nega. Ai, nega, eu tô com muito medo de me apresentar no centro. Sabe? 15 anos atrás. O centro seria... No centro de Porto Alegre. Vitrô. Não, no centro de Porto Alegre. Ali na rua. Na rua. Tinha um palco ali. Sim, fizeram um palco. Uau, pra palco, ela. Palco. Pra ela. Pra te ver o nível que ela tinha com a prefeitura. O nível da... Da projeção da dela. Da projeção que ela tinha, do talento dela, sim, ser cover oficial da Alcione. Sim. Que a própria Alcione. Conhecida, reconhecida, né? Acho que foi a única que a Alcione reconheceu como cover oficial. Aham. E ela disse: eu tô com muito medo. Eu digo: não, nega, não precisa ser com medo. Vamos, que eu vou levar minha família. Nem que seja só nós, não tá lá pra te ajudar. Eu levei minha mãe, levei minhas sobrinhas. Ah, ela ficou numa felicidade assim, uhum, quando viu a gente. A gente ficou bem na frente do palco, ela não deixou bem na frente do palco. Acho que gostou, todo mundo conhecia ela. Aí ela se acalmou, assim. Como Castanha, a Glória Cristal. E tu sabe que a Dandara foi a primeira vez que eu fiz show na vida, foi em 99, no Indiscretos. E tava no camarim a Glória, a Bárbara Schneider. Uau! A Dandara. Uau! É, acho que eram essas três que estavam. Uhum. Aí era um show de novos talentos. Daí a Dandara me tratou numa educação, assim. Ela sempre gostou de mim desde o começo. Uhum. E a Suzy B tinha me visto nesse dia, só que a Suzy não se montava. Aham. Uhum. E ela me viu nesse dia. Entendeu? Aham. Uhum. Pode tirar, amor. Obrigada. Obrigada. Se você quer mais alguma coisa, fique à vontade. Hã? Fique à vontade. Eu tenho uma relação muito próxima com... Eu tento ter um respeito com as artistas antigas. Sim. Tanto a primeira vez que eu fiz show no Vitrô foi no aniversário da Brenda Thompson. Não sei se tu conhece. Ainda não ouvi falar dela. São artistas de muito tempo atrás. Uhum. Que hoje em dia não fazem mais tanta frequência. Aham. Entendeu? Então eu sempre tive esse respeito. E com as novas também. Eu tenho todo um jeito de falar. Mas eu chegar, dizer, olha, acho legal isso, elogiar, de falar, ai que lindo, amei a tua maquiagem, de pedir, ai como é que tu faz, de pedir dicas, porque a gente tem que ser humilde a ponto de pedir dicas. Sim. Como eu te falei, a gente não sabe tudo. E agregar uma coisa nova, porque eu sou maquiadora também, né? Uhum. Então pro meu trabalho, tanto como de transformista, como o pessoal agrega. Uhum. Entendeu? Então eu sempre... Sua mãezona, eu quero conciliar, quero ser amiga de todo mundo, porque eu acho que todo mundo tem seu espaço, todo mundo vai brilhar, todo mundo vai ter sua hora de... Então não tem por que eu ficar de pequenininha, de ficar de fofoquinha, não tem tempo pra isso, uh-huh. Eu não gosto. O WhatsApp fica ali, ah, eu sou lá, não, uh-huh. Assim, é uma perda de energia. Meu Deus, como eu te falei, minha energia gasta com outras coisas. Prefiro transar, uh-huh. Essa energia transando, vou ficar fazendo fofoca. E aí eu pego e... Ô menino, só... Mas eu tenho uma relação com todos os artistas da noite LGBT, uh-huh. Super tranquila. Uh-huh. Acho que pelo fato de eu ser mais velha, tá 25 anos, na noite, elas me veem como uma referência. Uh-huh. Entendeu? Uh-huh. Mas é super tranquilo. Pelo menos da minha parte, tá? Eu quero um pedacinho de torta de chocolate e... Tem chocolate ali? Só, né? Um pouco. Ai, não, pode. Moço, eu queria um pão de queijo também. O que tu tem de com coco? Coco? Ela tem só a panelinha de coco, é pequenininha assim, a panelinha. Um pouco de condensado. E a morena brigadeira na certa aí. É a única que tem? Não, tem essa assim, lá no off, cheesecake de frutas vermelhas. Mas tem chocolate, só essa mesmo, torta. Ai, branquinho e negrinho não. Mas deixa eu ver se tem alguma que eu possa abrir ali, porque tem poucas opções de chocolate, mas ali, vou conferir ali. Eu acho que eu tenho a mesclada, que é mousse de chocolate e notas. Ah, pode ser. Fala, vamos lá. É, e dessas respondeu. E dessas artistas que você comentou, alguma delas te marcou em especial ou todas? Ai, acho que cada uma no... seu respectivo campo, no que elas se dedicam. Uh-huh. Tem gente muito boa. Uh-huh. Muito, muito, muito. Nossa. A nova geração é bem boa, bem boa. Uh-huh. Acho que não tem como te dizer uma só, específica. Uh-huh. O que eu gosto, tem várias. Eu tenho medo de falar e... Tudo bem, esquecer tudo bem. Algo. Então, tudo bem. A mesclada, mousse de chocolate, nata e nozes. Pode ser. Você? E o pão de queijo, né? Isso, obrigada. E um cafezinho preto. Algo não muito forte. Carioca. Eu tenho um duplo. Que lindo. Cafezinho é bom, né? Pra dar uma maneira de... Ah, eu não vou te responder essa, porque eu gosto, eu admiro cada você uma no seu segmento. Várias. Tem muita gente boa, né? Então, o próprio The Queens ali, saiu muita gente boa, muita gente de talento. Mesmo as que não ganharam, tem muita gente que ganha, entendeu? Claro que tem gente boa que se perde no, na militância forçada. Uh-huh. Porque hoje em dia é importante a gente ter uma militância. Sim. Mas a gente tem que ter muito cuidado com a militância, não militar errado. Uhum. Porque eu já ouvi que eu fico assim, bege, uma artista que não devia existir as pessoas héteros. E eu fiquei chocada, porque ao mesmo tempo que a gente luta por reconhecimento, igualdade, uma pessoa pegar e falar isso, é uma militância muito errada. Uhum. Ah, isso tinha que existir. Porque depois, essa mesma pessoa, essa mesma artista, fica caçando o casal hétero. Uhum. Pra transar. Então é uma hipocrisia fodida. Uhum. Que pra mim, qualquer militância que ela faça é uma militância de Taubaté. Uhum. Tu entendeu? Sim. Por isso que eu não sou militante. Eu defendo aquilo que eu acho que é o certo. Uhum. Mas... pra mim achar o que é certo, eu quero escutar a tua versão. Uhum. Pra me contar a minha versão e te mostrar o porquê que a minha versão uhum. é certa. Tem uma troca, uma conversa. E elas estão usando a militância pra impor uhum. coisas que não são cabíveis. As pessoas não sabem diferenciar o que é uma gay e uma travesti. Tu acha que as pessoas sabem. As pessoas sabem diferenciar o que é um homem trans e uma mulher trans. Eu tenho clientes minhas ricas, estudadas, que às vezes ficam um homem trans. Uhum. Aí tu quer impor para as pessoas que elas são obrigadas a falar a linguagem neutra. Eu acho importante. Nós, do nosso mundo. Nós uhum. estamos há mil anos à frente dele. Uhum. Temos que ter isso, sim. Aham. gente tem que ter um cuidado de primeiro as pessoas saberem entender e diferenciar. Sim, são diferentes contextos. A gente está andando a contramão. No sentido de quando a gente está correndo, eles estão caminhando. Uhum. Isso não é legal. Porque a gente tem que caminhar junto. Uhum. Essa transformação tem que ser junta. Uhum. Entendeu? Eu não sou bom, jamais. Acho que tem que ter. Tem que ter. Tá? Assim como outros temas, não binários, não sei o quê. Eu acho idiota uma besteira isso. Porque tem assuntos que eu sou contra. Uhum. Sou contra mesmo. Mesmo sendo do nosso universo, não me deixa confortável. Não é a realidade que eu vivo e não é a realidade que muitos vivem. Uhum. Porque às vezes eu acho que elas estão ali realmente pra lacrar. Uhum. E não é essa a realidade. Que nem esses dias já fugindo do assunto. Mas uhum. É bom estar tendo corrido. Sim. Eu tava passando, como eu moro aqui, eu tô sempre aqui. E eu vi um homem igual a tu. De bigode, mais que cavanhaque, bigode de cabelo comprido, de vestido de mulher. Aí é esse tipo de pessoa que vai no banheiro, pede pra ir no banheiro feminino. Onde a sociedade taxa que toda travesti é aquilo. Onde o direito que nós tínhamos adquirido não ser cortado por causa de pessoas que usam. Pra mim aquilo é apropriação de imagem. Não é uma travesti. Porque uma travesti, uma mulher trans, é um gênero. Tanto que a gente é reconhecida e quer ser reconhecida um gênero feminino. E para isso se precisa ter gênero, sim, porque a gente se baseia no gênero feminino, a gente se espelha na delicadeza de uma mulher, a gente se espelha, porque a primeira relação de uma mulher que nós temos é a nossa mãe. Sim. A mãe da gente não tem cavanhaque. A mãe da gente não tem pelo nas pernas. Ok, tu quer adotar aquilo? Pode adotar, não é errado, mas não diz que eu tenho vestido. Aquilo não é travesti. A sorte da cada do outro lado da rua, eu tinha posto a boca nela. Eu fico furiosa. Mas será que ela se afirmava como travesti? Com certeza. Travesti? Já que a gente tá conversando, né, trocando uma ideia, até tem mais uma pergunta, duas perguntas. Mas eu vou também trocar uma ideia contigo, porque eu sou uma pessoa não binária, né? E... Então eu acho que eu concordo contigo que às vezes a gente precisa entender os diferentes contextos, mas que também existem diferentes demandas, né? Diferentes lugares. Eu entendo que é preciso sim ter a diferença de gênero. Então, não binário, mas ninguém vai saber. Pra mim, todo mundo tá te olhando, é um menino. Eu entendo. Tenho esse privilégio de poder de ser lida socialmente, isso dá um privilégio, eu entendo. Mas isso não significa que eu precise, que eu necessariamente me afirme a partir da maneira como as pessoas me leem, entende? Porque sim, subjetivamente... Mas aí, tudo, como eu digo, a gente, obrigada, no nosso mundo, a gente tem que não correr, andar lado a lado. Sim. As pessoas têm que aprender primeiro. Sim. As pessoas não sabem distinguir. Sim. Sim, eu entendo que sim, mas ao mesmo tempo existe, é uma claro expressão que existe, válida. Mas existem também, coisas, sabe? No caso dela, que é compressão. Tu vai sair de vestido, tipo, de mulher de cavanhaque, que ele quer isso. É que eu acho delicado a gente dizer que não pode também, porque existem. Claro que pode, isso existem... é livre, mas tu olhar na ótica, isso vai afetar toda a classe travesti. Uhum. Que a gente demorou anos. Ser respeitada é uma apropriação cultural. É uma luta que acontece. Né? Então... Tu vai desvalidar toda uma luta. Entendeu? Vai caminhar na antemão dos meus direitos que eu conquistei. Eu entendo que é uma questão bem delicada, mas que existem diferentes. Não é uma questão também, delicada, sabe? É uma questão que a pessoa tem que conhecer. Eu concordo contigo, mas eu acho complicado, porque nem sempre a gente pode dizer pra pessoa não. Claro, eu não vou deixar pra ela ver como ela andar. Existe uma pessoa, por exemplo, a Letícia Nascimento, ela é uma professora, uma pessoa travesti, e ela tem uma luta de, por exemplo, dizer que ela não vai ficar tirando, fazendo a barba todos os dias, né? Ela tem, o chuchu dela aparece, pra ela isso não é um problema, pra outras pessoas, né, pode ser um problema, mas que ela entende que chegou pra ela um momento em que ela não vai... Pra mim isso é preguiça e comodidade. Pode ser, mas... Porque pra ela é cômodo. A gente não vai legitimar. Não, pra ela é como se eu não cômodo. Porque pra te virar uma trans, tem o teu momento de transição. E tu tem que respeitar aquele momento de transição. Então tu não fala que tu é uma trans, que tu é uma mulher travesti. Por isso que existe um momento de transição. Tu quer destransicionar? Ok. Vira gay. Entendeu? Agora, andar de mulher, de cavanhaque, não. Não. É um desrespeito, sim. Qualquer mulher trans se sente desrespeitada. Pra mim, isso é uma desculpa de relaxamento, que ela se acomodou com aquilo, tá? Porque a primeira coisa que tu tem que fazer, antes de eu colocar peito, é fazer chuchu. Eu não vou andar de mulher de barba. A gente já é desrespeitada, a gente já é motivo de chacota. A gente sair de teto e cavanhaque, não. Eu, ainda mais eu, tem crianças na minha família. Como é que uma criança vai ver aquilo? Uma tia de cavanhaque de teta? O que eu vou dizer? Tudo bem, eu entendo o seu ponto de vista. Entendeu? Tem coisas que, um certo jeito... É diferente de ti, tu é não binário. Mas é que teve uma situação... Nem sei se eu deveria entrar nesse ponto agora, assim, mas eu me sinto à vontade de compartilhar isso contigo. Ou talvez eu compartilhe depois. Eu vou concluir aqui, porque tem duas perguntas. Uma delas seria sobre o transformismo em Porto Alegre. A gente fugiu bastante do assunto, né? Mas é isso, é uma conversa. Em Porto Alegre, ele já teve diferentes espaços. E ainda tem diferentes espaços. Casas noturnas, teatros... E até mesmo no cinema, né? Em quais ambientes você percebe que tem maior inserção do transformismo? Teve e tem maior inserção? Nas boates. Na boate, na casa. E tem algum... Nunca vai. Em outro ambiente vai. Pelo menos aqui em Porto Alegre. Tanto quanto. Vai ter tantas artistas transformistas inseridas dentro do contexto como as boates. E você já. E a sua carreira, você comentou que foi feita nas casas noturnas, nas boates, né? Você já chegou a ter alguma outra experiência em teatro ou em cinema? Já. Eu fiz teatro na antiga CB. Tinha 14 anos. Já fiz um filme também. Então, atuando como transformista. Mas tudo é bagagem, né? Mas já sim, paradas gays, festas, hétero, entendeu? Sim. Essas telemensagens que antigamente, há 10, 15 anos atrás, eram muito mais comuns. Mas é telemensagem como transformista. Que legal. Vai lá, dublava uma música. Que legal. Imagina receber um lip sync assim. Sim. Chique. Já fui pra vários clientes de boate. E a pessoa contratava que gostava do... Ah, eu quero a Fabiana, eu contratava. Que legal. Não só ali. Como eu falei, a gente tem que ocupar a escola de samba. Outros espaços também. Escola de samba. Sabe que eu ainda não tinha... Escola de samba abre muito espaço. Você é a primeira pessoa que está me dizendo mais sobre essa intersecção assim, do transformismo com a carnaval também, com a escola de samba. Lembra as escolas de samba? Algumas escolas de samba fazem escolha da corte gay. Nisso tem shows performáticos, candidatas, tem shows. Uau! Há anos, isso é. Aqui de Porto Alegre já é um Desde quando, mais ou menos, assim, que você acha? 2000, antes de 2000. Aham. Uhum. E tem alguma boate, assim, que você perceba que dê mais espaço para as artistas transformistas, com mais experiência na cena? Para transformista? A mais antiga é o Vitrô. Aham. Uhum. A mais antiga é o Vitrô. Aí tem o Workroom, que abre espaço para todos os gêneros também. Aham. Uhum. Ali passou já de tudo, né? Tem a Le Jardin, que é o Castanho. A Le Jardin. A Le Jardin, você sabe? Há quanto tempo, mais ou menos, você... Eu trabalhei há 15 anos. Fazendo shows de transformistas. E antes disso, já existia espaço para as artistas transformistas. Você sabe quantos anos tem a Le Jardin? 28. Caramba. Então, tu pegou quase ali o princípio. Tá 30 a 20, ó. Aham, a 20. Lá, antigamente, era uma artista por dia da semana. Caramba. Segunda. Caramba. Pra eu, a Laurita Leão, a Dandara, a Sante, o Bato, a Suzy B, a Bruna Diniz, a Charlene. Uau. Toda a geração das artistas tem mais experiência. Eu não sabia, a Le Jardin eu ainda tô conhecendo. É erótico. Aham. É. Uhum. E mudou de nome daí. Jardim. Não sabia. E deixa eu te perguntar, essa você já comentou alguma coisa, mas eu queria te ouvir falar um pouquinho mais sobre ela. Se você, além de trabalhar como transformista, você tem uma outra profissão? Já teve outras? Eu sou maquiadora e cabeleireira, né? Uhum. Eu trabalho há 15 anos na Boate Bruta Azul, maquiando as meninas. Atendo em casa, atendo clientes a domicílio, entendeu? Pessoal do carnaval, eu maquio, eu quase perco as mãos maquiando. Meu Deus, estão horas maquiando? Eu maquio 50 por dia. Meu no Deus! Oh. E tipo, isso dá quanto tempo? Ah, eu chego lá 4 da tarde, a última é 5 da manhã. Meu Deus, 12 horas maquiando, trabalhando, caramba. É o dia, a noite que eu digo mais trabalho, eu perco os braços. Uhum. E nem pelo dinheiro, pelo o prazer de ver elas estarem bem, que aquele, elas ensaiam o ano todo e aquele é um momento crucial para elas darem tudo de si naquele momento que elas consideram. Porque é uma arte, o carnaval é uma arte, uhum, que engloba tudo. Acho que a arte mais complexa que tem é o carnaval mais completo. Uhum. É o carnaval. Que ela inclui figurino, interpretação, dublagem, cenografia, música, dança, tudo, coreografia, tudo. Uhum. E é uma gama de pessoas atrás. E agora, o carnaval é só isso aí, é só uma putaria. Eu juro pra vocês que quando eles falam o carnaval é só uma putaria, eu quero ver essa putaria porque estão me botando no carnaval errado, que eu não sei qual carnaval que eles falam que é só putaria. É muito trabalho. Um trabalho bem complexo, bem complexo. Te ouvindo falar, assim, eu fiquei pensando como realmente existe uma... Claro, existem diferenças também, mas um paralelo com a própria arte transformista, que também é muito complexa, né? De ter todas essas instâncias que você falou, né? Não é só dublagem, figurino. Não. Envolve um monte de A coreografia coisas. Do seu lip sync, o que tu vai fazer do teu Miss Dancene, o que tu vai fazer na hora da música à mão. Que parada, faz um gesto com a mão, uma sobrancelha que tu arqueia, quiser ver uma picadinha que tu dá, que nem eu terminei de jogar o microfone no ar e pegar. Uhum. Tudo isso é milimetricamente pensado, entendeu? Coreografar o processo de fazer o figurino, de pensar na cor, de estudar a música, do que significa. Uma música que fala de morte, de tristeza, tá feliz com ela. Tem que ter coisa que cuidar. Aham. Não é só chegar e dublar. Envolve muita coisa. Tem gente que faz, mas dá pra perceber, né? Dá pra perceber. Dá pra perceber. Assistindo, né? Percebe. Mas isso é um instinto. O tempo que vai ter quando a gente tá lendo. Vai desenvolvendo. O tempo é o senhor de tudo. Ou tu aprende, ou tu emburrece, cai no ostracismo, tu desiste, tu não tem uma motivação. Uhum. Tu não tem o porquê de estar ali, porque tu, ah, não quero mais. Uhum. Tem muitos artistas bons que pararam. Porque não tinha motivação, não tinha o porquê de estar ali, entendeu? Era no curso do momento, era só pra dar close, se montar pra dar close. Uhum. Não é errado, tem que se montar pra dar close, né? Tá bonita, vai se montar, vai. Uhum. Vai pra close, vai dar take daqui. Uhum. Né? A gente tem que equipar. Aham. Uhum. Tudo. Aham. Uhum. Entendeu? Mas sabendo o que tá fazendo. Leitinho. Aham. Uhum. Tá? Então tem que fazer. O que aconteceu? E já se encaminhando assim para a última pergunta, que é essa, mas ainda é uma derivação dela. Você começou a trabalhar como maquiadora depois de ter começado a trabalhar como transformista. E você comentou comigo que houve um período em que você conseguiu se manter só como transformista. Quando que foi isso, mais ou menos? Foi no começo. Como eu te falei, minha família é muito pobre, somos 6 irmãos. Uhum. Minha mãe tem 7 filhos, 6 irmãos, mais a sobrinha. Então, meus irmãos estavam desempregados, então todo final de semana eu tinha, e era o dinheiro que a gente sobrevivia durante a semana, até meus irmãos ia ter, tudo é um período, né? Período. Tudo passa. Uhum. Desemprego, né? Todo mundo fica desempregado ao mesmo tempo. Uhum. Minha mãe não ganhava aposentadoria, porque ela era. E todo mundo morava com ela, né? Ficava uhum. um pouquinho pesado, assim, todo mundo. Aí foi o que me ajudou, porque... Por quanto tempo, mais ou menos, você conseguiu trabalhar? Um ano? Só como transformista foi um ano? Claro, sempre trabalhei, mas eu nunca quis viver daqui. Aham. Foi nesse período que você precisou... Claro, tem uma época que eu queria... Precisava, era obrigada. Aham. Mas me sentia mal. Aham. Me sentia mal no sentido... Que eu nunca fui uma pessoa... Gosto de ficar sempre na mesma coisa. Uhum. Então eu disse, ah, não, quero que eu nem devo. Aham. Uhum. Então aí que entrou o grupo, tem a boate. Ah, uhum. Tô precisando, tudo indicação. Aí fui lá, fiz o teste, passei e fiquei. Tô lá 15 anos. Uau, é muito tempo. Uma vida, né? Uhum. Então, daí desenvolvi clientes. Imagina quantas pessoas passaram por lá. Clientes fora dali. Aham. Uhum. Eu tive, tenho até hoje. E é engraçado que geralmente a maquiadora ela tem dificuldade de fazer uma maquiagem de drag, uma maquiagem mais forte, mais carregada. Uhum. Eu fui ao contrário, a minha mão já foi pesada. Uhum. Eu tive que deixar minha mão leve. Uhum. Fazer nelas assim. Uhum. Porque quando tu começa a projetar aquilo que tu sabe, né? Porque eu nunca fiz curso de maquiadora, uhum. Eu fui autodidata, eu gravava vídeos, claro, fui aperfeiçoando, fui aprimorando. Você aprendia com outras artistas também? Aprendi, agora claro, tem os videozinhos, antigamente eu tinha vídeo, trabalhei com profissionais que me ensinaram, me deram curso. Uhum. Daí a gente vai, como eu disse, aprimorando, vai elaborando, vai aprimorando, vai deixando tudo, né, evoluindo. Uma sobrancelha de 20 anos atrás, não é mesmo de hoje. Então, eu amo aqueles vídeos do Instagram que colocam metade, né? 2019, 2023, daí é um outro. É, mas é diferença. Eu costumo não assistir. Uh-huh. Porque eles têm que mostrar uma novidade. Às vezes, aquela sobrancelha, essa sobrancelha aqui, as laminadas de agora, que é o fios por assim, não combina com todo mundo. Eu acho que a dita moda, uhum. às vezes, é perigosa. Tem o conhecimento. Tem gente que diz, ah, eu queria fazer tipo foto. Mas não, vou combinar com a tua cara. Não é que todo mundo que combina. Aham. Uhum. Tá? Tu que gosta de sobrancelha um pouco mais fina, no momento que tu laminar ela, tua sobrancelha vai ficar enorme. o fio tem que ficar pra cima, o fio tem que ficar de pé. Fica horrível. Você é sincera com a criança? Eu sou de Ares, né? Eu falo quando vejo a folha. Desculpa. Mas é... Se vai ficar, né? Tem que falar. Fala. Vai que a pessoa faz e depois... Tanto que as minhas clientes, elas já vêm me perguntar. Aí, o que tu acha disso? Porque elas já sabem que eu vou falar. Uh-huh. Tá bom, eu vou falar. Se quiser fazer, daí o problema é... Assim, não, ainda bem que eu já vim perguntar pra ti, que eu já sei. Uh-huh. É, uma coisa que eu ia te perguntar especificamente daí sobre a sua profissão como maquiadora, sobre essas diferenças... É, de maquiagem, né? Uma coisa que eu tenho percebido é que nos últimos anos, assim, tem surgido muitos produtos e coisas novas. Pra facilitar, né? E como que é isso? Assim, como que você percebe isso na sua profissão como maquiadora? Ah, se tivesse naquela época, eu tava rica nesses produtos. Uhum. Tava milionária. Nossa, muita coisa pra agregar. Cada pele é uma pele, cada olho é um olho. Ah, pra pele seca, pra pele ela... Não, cada pele é uma pele. Uhum. Então tem produtos. Mesmo produto pra pele oleosa, não vai se adaptar pra pele oleosa. Uhum. Aí tem um produto pra pele seca que vai se adaptar àquela pele oleosa. É tudo uma questão de teste, ver o que realmente encaixa em ti. Uhum. Mas a grande maioria se encaixa alguns padrões. Ou em casos mais específicos. Aham. Isso é maravilhoso, né? Porque a gente tem uma gama de quantidade de opções para uh-huh. oferecer para clientes. Uh-huh. Então, para pele, como é que uma mulher negra, antigamente não tinha. Uma mulher retinta, uma negra retinta, bem preta, ela tinha pontinha, mas estava cinza, estava cor de tijolo, porque não tinha. O máximo que tinha era aquelas bases escuras avermelhadas, as pessoas de tijolo. E era horrível, elas não queriam se maquiar. Uhum. Uma negra não ia no salão porque ela não queria ficar com a pele vermelha. Uhum. Hoje já não, maquiagem. E aí, você, quando não se tinha, usava assim, o mesmo produto para diferentes coisas? Elas não queriam fazer pele, elas queriam só o olho. Ah, é. Elas não queriam fazer pele. Caramba, né? Como um pequeno detalhe que faz toda a diferença, né? Vai fazer pele, vai pagar pra ficar com uma pele vermelha, da cor que não é delas, ou ficava cinza, mas uma defunta. Ficar com o Michael Jackson, branco, esbranquecido. Aí, graças a Deus. Isso é bem recente, né? É bem recente, né? Das bases. 5, 6 anos. Caramba. É, Fabi, posso chamar de Fabi? Fabielle? Fabielle. Não, Fabi. É. Eram essas as perguntas, as questões. Forneceu muitas. E aí eu queria te perguntar se tem alguma coisa que eu não te perguntei que você gostaria de compartilhar, de comentar. Eu queria, eu tô grávida. Ela. Não, acho que é isso. Muito obrigada pela. Eu acho que toda a minha vida pessoal, profissional, teatral, vaginal. Ela. Obrigada pela confiança, pela Imagina, troca. Capaz de conhecimento pra ser. Trocar. Vocês têm que saber, né? A gente não pode guardar. Os grandes segredos da humanidade foram guardados, né? Então hoje a gente sente falta. Acho que um ser humano ia ser hoje que ele está nesse estado vegetativo que o ser humano se encontra. Esse conhecimento tem que ser compartilhado. Vocês têm que saber das dores, dos sofrimentos de outras pessoas. Porque as pessoas falam em empatia, mas ninguém tem empatia. Eu às vezes não tenho. E tá tudo bem reconhecer que às vezes não tem. Bom é reconhecer. Pior é não perceber que não tá rolando. Porque a empatia é o. É algo tão egoísta de ti mesmo. No sentido de que, tem que ter empatia, mas eu não posso ter empatia com aquilo que eu não concordo. E aquilo que eu não concordo é aquilo que eu concordo. Uhum. Sabe uma coisa que às vezes eu me pergunto? Se esse espaço do transformismo, da expressão artística, não é um lugar onde as pessoas podem... Se esse lugar, como você falou, assim, do encontro, da um espaço onde todas as pessoas de diferentes identidades e vivências podem se encontrar e ter um momento em conjunto, né? Independente das suas diferenças. E que bom que tem diferenças, né? Porque daí isso artisticamente também mas aparece. O mundo LGBT, a cena LGBT, que são X, RBT, CBC, é pra isso, né? Sim. Te dá liberdade de ser o que tu quiser ser. Mas isso não pode interferir na tua vida pessoal. Pode adquirir, levar pra tua vida pessoal, mas não pode interferir na tua vida pessoal. É o encontro. Nós estamos falando do transformismo, da Sim. cena artística. Sim. Não das pessoas que estão cantando. Sim. Do show. Da drag caricata, da pop drag, da bate-cabelo, da dublagem. Sim. Do gótico cyber. Sim. Entendeu? Daqui dupla em libras. Dessa inclusão que agora nós temos, Sim. graças à Rita de Elidida. Que é maravilhoso. Tudo isso. Esse encontro cultural. Aham. Não do encontro cultural. Aham. Mas será que as nossas vivências pessoais também não vão... A gente estava falando disso mais cedo, né? Cada um vem de um lugar diferente, com vivências diferentes. E às vezes é no transformismo que a gente tem a oportunidade de se encontrar e trocar, né? Ah, vai ser canalizada a energia do show ali. Ai, muito chata. Sim. Mas a Fabielle... se encontram. Mas fora dali dos personagens, será que elas são as mesmas? As pessoas, tu diz as pessoas? Por isso que eu não boto tudo isso. Aham. Fora do box, as pessoas são diferentes. Aham. Que ele tem que ser um encontro cultural. Aham. Não pessoal. Aham. Porque tem drag que passa por ti, porque eu não tenho como me desmontar, porque eu não me desmonto, né? Eu só fico mais refinada, mais requintada. E a gente cumprimenta na rua, com vergonha. Se tu reconhecer ela que é a pessoa, que é a artista. Vale. Então, como é que eu vou levar isso? Pode? Tem que saber separar. Sim. Como é que eu vou levar em consideração essa pessoa fora dali no primeiro? Disse, pode botar um pouco da energia do teu pessoal. A criação. É a pan. Como eu te falei, é a ligação que não desprende daquilo, mas é outra Sim. energia. Aham. Outra energia. Tu não vai te desligar. Mas a energia vai ser outra. Aham. Não tem como. Eu considerar. Sim, entendeu? Acho que sim. Né? Oh, artista ali, vamos lá, estamos se reunindo quando eu cansei de encontrar outras artistas no palco, no camarim, conversar com todas elas, nas paradas gay, onde está a maioria das artistas, no camarim encontrar, conversar com elas, falar um pouco da vida, entendeu? Mas tudo muito superficial. Em relação de trabalho, certo? Nada, tudo muito raso, nada muito profundo, entendeu? Nada muito profundo, muito raso, assim. Relação Mas rola esses encontros, é pra rolar essa... A liberdade é ser quem tu quiser ser naquele Sim. momento. Mas tu sabe que fora dali tu não é aquilo ali. Aham. Que a energia não é a mesma. Aham. Desprendida pra aquele momento. Entendeu mais ou menos? Sim. É isso então. Muito obrigada. Muito Beijo, obrigada. Pessoal. Me sigam lá. Eu passo por se você quiser. Coloco lá.